Eu vou pedir tempo para quem já está sabendo da resposta. Dá um tempinho, aí eu quero ouvir principalmente quem já está no mar. Vocês querem dar um pouco de tempo, né? E aí eu quero justificar a culpa também. Tá? Deixa eu ver aqui. Thank you. Não, vou lá. Ela fez no caderno e essa fez ela no outro. Como foi que chegou no outro? Eu tomei uma dor e depois tomei no lugar à direita. Qual a direita? O 3. O 3. Como tomei? Eu tomei uma dor e sim, aí depois eu tomei o 5 e o 5. Somou? Multipliquei. Tá, foi depois. Tá, esse é o a pegada, né? 2 mais 3 mais 2, 5. 5 vezes 3, 15. 4 mais 3, 7. 7 vezes 4, 28. 28. 5 mais 4, 9. 9 vezes 5, 45. 6 mais 5, 11. 11 vezes 6, 66. Deixa eu ver. Para o próximo. Mas eu quero é cada um dos 5, tá? Agora o próximo. Esse daí eu já vi um bocado. Cada um dos 5. Aí vai o valor da... O resultado? De cada letra. Né? Não é o valor de cada letra? N vale quanto? M vale 2. E. 4. L. É, 5. 5. Então basta a gente encontrar o resultado de Leme. Então, L vale quanto? 5. Já começa com a letra L. L vale 5. Já começa com a letra L. Então, a letra alternativa A já está descartada. Porque a resposta começa com a letra L. 5. A letra E vale 4. Então já dá 54 aí, né? A letra N. 2. Então já dá 542 aí. E termina com a letra E. Que é 4. 4. Então, 5.424. Alternativa B. B. Próximo. Aquela e o que tem a É a letra C, porque no final o O, o S, S, E, fica M, e M em algarismo romano é livro. M em algarismo romano é livro. Tá pedindo pra tirar 5 por letra. Alternativa A, só 5. Alternativa B, tira 5 pra lá. Fica pé. Como vai representar isso? Se tira de lá pra cá, fica só. Não representa isso. Então, alternativa A, ele. Se tirar daqui pra lá, não vai dar certo. Mas tira de lá pra cá. Fica diferente. Ele é o algarismo romano. É mito. Correto? É mito. Próximo. Vai tomando. Aqui, para começar, é uma banca chamada FGV. É uma banca que faz concurso. E esse concurso, ela foi em 2016 para uma vaga de bombeiro. Tá? A pergunta é: o barbeiro é uma profissão, um inseto, uma pessoa que não sabe dirigir? Talvez não passe pelo Instagram de vocês, mas eu encontrei, né? E aí foi estudando cada um. Mas vamos no Google, porque isso aqui é quem quiser. Não, obrigado. Aí o que que acontece? Alternativa A, uma pessoa que não sabe o vídeo está errado. Por quê? Isso tudo vai do termo. A pessoa que não sabe dirigir, ela é tipo inapta à condição de veículo. Né? Uma outra colocação, mas é nesse sentido. Não cabe a palavra barbeiro. A B não é porque o barbeiro, ele tem um próprio nome científico, tá? Então, não é. Trenotoma, não foi assim. E a alternativa correta, uma profissão, tá? Vamos lá. Colher. É um verbo ou um substantivo? Colher. Colher. Ele tem um substantivo. a gente aumenta todo o déficit do mundo. Mas tem como verbalizar a palavra colher? Não. Então era é um? Próximo. Toma. Eu tinha 12 cabeças. Vendi 7. Ou emprestei 2 e roubaram 3. E você? Pode sobrar. Duas. Por quê? Porque você emprestou e vim emprestar. Você emprestou, ele não vendeu, ele não vendeu. Ele foi emprestar pra cá. Não, mas se emprestar pro Ítalo realmente fica com você. Não devolve, não. Então, emprestar, você fala o seguinte, não fica que perder. Tá? Fica, resta o do próximo. Tem um quase saturado. Fala, Sofia. A última letra. A última letra do nome da pessoa começa o nome da pessoa. Não tem, não tem. Vai dar nada a ver aqui. Olha aqui. Dudu, termina no U. Uva. Bela, termina no A. Abacaxi. Tom, termina com ele. Manga. E Lia. A única que começa com A de Lia é a Mora. Próximo. Oh! A pergunta para a senhora é: primos? Primos são homens.